De manhãzinha, quando o galo canta, eu me levanto para ir pra roça. Inchada o ombro, vou lá pro café. Deixo Rosinha cuidando da choça. Vou capinar aquele mato ruim que está matando a minha lavoura. E bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha oração. Meu Deus, não mande a geada, não. Meu Deus, não mande a geada, não. Se meu café crescer assim bonito, ano que vem eu vou poder comprar aquelas coisas que lá na cidade minha família vive a namorar. Enquanto a enxada vai partindo o mato e o suor escorre do meu rosto, e bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha oração. Geada, não.